Paz do Senhor! Bom, você sabe que todos os últimos dias de cada mês nós oramos juntos. E hoje eu quero te pedir que junto comigo você ore pela nação. Porque a bênção sobre a nação é bênção sobre o seu povo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é o Rei dos Reis, governadores, presidentes, todos aqueles que administram e lideram estão nas Tuas mãos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe os que vão liderar a nossa nação nos próximos anos. Quero te pedir que o temor do Senhor esteja sobre o povo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E na Tua palavra é verdade quando diz que a nação que teme ao Senhor é feliz, é bem-aventurada, ela é vitoriosa. Que o nosso povo e a nossa nação possam temer ao Senhor e o povo ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus te abençoe e até amanhã.